Diego Salvador, ponte Rodrigues, 5557, informação Foxtrot. Felipe 5557, bom dia, informação Foxtrot, confere, pronto, 4. Afirma, pronto, 4. Felipe 5557, autorizado Campinas, nível 360, via Pesulu no 0, bridge Pesulu no 6. Decola pista no 0, com curva direita, subida da El, Leda Motiva. Aciona 5476, controle 199-8. Autorizado 360 para Campinas, via Pesulu no 0, bridge Pesulu no 6. Depois conforme nota, decola 1-0, curva direita, da El, Leda Motiva. Transponder 5476, controle 199-8. Felipe 5557, correto, chama pronto para o seu estacionamento no 08. Vai chamar pronto. Pesuluno, bom dia, autorizado Guarulhos, nível 360, seu Pesuluno 0, bridge, Pesuluno 6, após conforme a rota do plano. Decola da pista no 0, com curva direita, subida da El Leda Motiva. Aciona 5502, controle 119-8. Confirma outra, ponta. 5502. Autorizado Guarulhos, 360. No Gol 1161, cuidando que precisa do chama táxi. Fala, Salvador, prefeito, se você quiser que você vai ter posição 8. Trip 5557, cuidando que precisa do chama táxi. pronto, está estacionado em um abordo, 3 horas 40, Guerra Ribeirão Preto. 5557, livre táxi, parte principal em Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1015, bom voo. Principal em Índia, torre 119, ajuste 1015. Estou no voo 1161, voo na bosta. Com as horas de alterna, só fica fora da cama. Corre aqui, alterna folha não. Voo 1161, livre táxi, parte principal em Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95. Ajuste agora 1015, bom voo. Obrigado, parte. Linda cola pista 10, do vento é calmo. Claro, do calado 10. Ali mantém pistola 0, gol 1, número 1. Do 557, decolou 24, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, 5557, bom dia. Salvador, bom dia, 3557, Bahia, uma ótima. 35557, bom dia, o contato mandou com a gente, perfil da EO, nível 360, utilizado, utilizado por Adileda, da presente. Por Adileda, 35557. No 61, livre decolagem da 10, do Zanca Calmo. Decolagem, bom dia. Número 1, decolou 27, controle 119, decimal 8. 19, 8, gol 1161. Controle Salvador, gol 1161, na Dael. 1161, bom dia, contato radar na decolagem, perfil Dael, nível 3, mesmo. Rafael, sobre 360, gol 1161. 3557, chama agora o centro Recife, na frequência 13325, alternando 13395, bom voo. 13325, 13395, bom dia. 161, não foi Leda. Direto Leda, igual 161. Santos Salvador, bom dia, o Santos 3601, gente das condições para São Paulo. Santos 3601, bom dia, autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, pista do Luno 0, bridge, pista do Luno 6, decola pista do 0, com curva direita, subida da El, Leda, Motiva. Aciona 5515, controle 119, decimal 8, Santos 3601. Autorizado São Paulo, 360. Aperzulo 10, bridge, aperzulo 16, curva de direita, 10, Dael, Leda, Motiva, 5515, 19, 8, controle, São 3601. São 3601, correto, São Santos, se tiver que ser no meu. Chamará quando pronto, São 3601. Bom dia, prossiga. Gente, e só o centro do giro de motor, pode ser no término off, hein, quem? Fuga restrito para a linha 340, como solicitado pelo centro. Restrito Número 1, chama agora Recife, 3325. Salvador, tem um voo Golf Uniforme Juliette. Golf Uniforme Juliette, prossiga. Uniforme Juliette, no Pátio Uno, posição número 7, solicito autorização para reboque para posição Pátio Uno, posição 11. Gente, do gate 07 pro gate 11, tá livre, chama no término do reboque, Golf Uniforme Juliette. A sua escuta. Marcelo Salvador, aqui em Pum, com o Informe Juliette, finalizando o reboque. Graças, bom dia. Golfo, Informe Juliette, ciente, nada, bom dia. Ok, ok, prossiga. Paulo Ciente, nada, bom dia. Salvador, tá 3601? Eu sigo a 3601. Operador de Singer, por gentileza. Seja a coordenada Centro Aéreo. Azul 3601 para pushback acionamento, portão 6. 3601, coordenando para o solo, chama táxi. Coordenação chamada para o táxi 3601.